041 estabilizando ILS. Livre LS, torre 7186 no 041. 186 no 041. Torre Salvador, boa tarde, gol no 041, duas milhas do externo, trem baixo checado, estabilizado. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via para o IC50, subida da AEL, transição EDA e após o BIDEV, curva direita após a decolagem, 5041 é o código transponder, 1935 é o controle. Correto, chama para posicionar, 6741. Pronto, obrigado. Passaria 2230, copia. Conquista aprovada, nível de voo 260, vai prosseguir direto, subida Gole e Val após direto, curva direita após a decolagem. 5047 é o código transponder, 1935 é o controle. Frequência 1260, alterna 1288. 260-288, bom dia. Bom dia. No 9.35, passaria 2230. Passaria 2230, cotejamento correto, já para puxa acionar. Vai, contra para puxa acionamento, 2230. Estabilizou no localizador, o gol 1754. Livre LS, torre 1186, gol 1754. 186, boa. Serra Mike Fox, 1 minuto, copia. Aguardando 1 minuto, copia, Mike Fox. Una 041 no Solos 33, libere Solos 219. Solos 219, 049. Subir 105. Tem modificado aos 34, subir mantém 105 e foto foi chamado de pouso. Pouso 1550. Copiado Alfa Tango Tango, aguarde transferência com centro. Tango Tango. Autorizado Feira de Santana, 2500 pés, vai prosseguir no corredor Axé inicialmente, curva direita, pista 17, 0136 é o código transponder, 1935 é o controle. Posso mudar a decolar direto da frequência? Vou coordenar com o controle, só um minutinho. CIF, na frequência 1288, alterno 260. 1288, 260, Alfa Tango Tango. De altura, via para o táxi. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Via Juliette Alfa, no ponto de espera 186, torre 4033. Grato, boa. Tirão no 7. Mike Fox, pronto para nova cópia? Afirmativo. Autorizado Salvador Feira de Santana, 2.500 pés, vai decolar da 35, direto com proa para Feira de Santana, no transponder 0136, controle 1935. Segue, decolar da 35, direto na beira, transponder 0136, Terra Mike Fox, confirma o pátio PLB. Da Bata, com 036. Sim, estacionamento, táxi de decolagem, agora com a torre 18, meia dúzia, Sierra Mike Fox. Mike Fox. Boa tarde, só fala com você, Mike Fox. Livre acionamento, chame táxi, Fox. Vai acionar em mais 7 minutos, ó. Ok, então chame o volume pronto para o acionamento. Vem, camarada, obrigado, daqui a pouco. Se, na Alfa, antes da Juliette. Tá visual com azul no 041? Afirmo. Após o azul, o senhor ingresso Juliette, portão meia dúzia. Mais azul, Juliette, meia dúzia. Gol no 041, né? Solo 754, solo 37, solo 219. 219, boa. Salvador, muito boa tarde, azul 4033. Ponto de espera, 10 pronto. 4033, 130 graus, 109, a linha decola. Dá 10. A linha decola, 4033. 4. Graus 159, Bravo Kilo. O azul 4033 decolado aos 39, controle em 1935. 1935, grato. Boa tarde, chegada a Mari, desse mantenha 2.000 pés, 1.012 ajuste. 2.012, sim. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4033, decolou da El na sua escuta. Azul 4033, sub mantenha 160 da El, vigilante. Sobe ao 160 da El 4033. Voe da El 4033. Rael na proa, 4033, grato. É o quê? O controle de espera da aeronave? Prossiga. Autoriza ITAP ou então Duna, direto? Autorizado de ITAP. Ok. Boa tarde, está passando Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, Salvador, Carlos Lorenzo, no meu pé, corredor axé, curva direita, piscina 70160, é o código transponder, 1935 é o controle. Todo padrãozinho, à direita, viu, a checa com prédio, 16-1935, na 14-1935, para acionamento de ITAP. Vai a mil pés, 0160 acionado, estamos 07 na rede, é o Júlio. Júlio, correto, acionamento táxi de decolagem com a nossa torre agora, com a gente, 18-6, bom voo. Oi, Salvador, naquele carro de boa tarde, a passagem de vida para acionamento. Buenas, livre acionamento, chame para o táxi, Yuri. Yuri, repassará para o táxi. Bravo, Ciro Isque, chame agora o controle 119-35 com a proa de buraquinha. Chegará o controle 119-35 até o ingresso, bravo, Ciro Isque. Está autorizado Salvador, Salvador, nível de voo 210, vai prosseguir sobrevoo. Em Recife, após retorna, será subida Conde, curva esquerda, pista 10-0273 é o código, 1935 é o controle. Bravo, Kiliski. Até litoral, reporte 20 meias afastado. Até litoral, próximo preparar 20 meias afastado, bravo, Kiliski. Portará pronto, dá uma... Pressionar, champanhe de táxi. 5728, copia. Copia, 5728. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Peruíque 58. Subida Puca, transição Aracaju. Curva esquerda após a decolagem. 5064 é o código. 1935 é o controle. Autorizado Recife 330, via Puisque 58, por Caracaju, a saída da 10, com curva esquerda, 5064, transponde 1935 ao controle, web 5728, portão 5. Tá correto, chama pra puxar sonar. Gente, 28. Solo Salvador, passageiro 2230, remonta 14 para o puxa acionamento. Confirme ao passareiro que pediu? Afirmo, passageiro 2230. Autorizado, chama para início de táxi. Autorizado a rebotar para o táxi 2230. Solo Salvador, o WebMF741 na posição 7, solicita para iniciar o motor na posição em idle e após o pushback. Autorizado acionamento dos motores e informe para o pushback. Excelente, patrão. Obrigado. Em nível 100, submantenha o quilo. 120 graus com 10 nós, sem livre decolagem, Vitor Índia Juliette. Prossiga. Acionamento, comandado 4 a bordo, senhor. Está autorizado acionamento, chame táxi. Vem, camarada. Vitorinha Juliette, decolado aos 45, 1935, até a volta. 19 com 35, até a volta, grato. Viu, livre. Boa tarde, com 941, informação November. Voo no 941, chegada a Mari, desce mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0 no 1. Chegada a Mari, descendo 3 mil, com 1011, 1-941. Passa nível 150, chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, alternando 251 com Recife, 4033, grato. Controle do Salvador, aquele cordial boa tarde, o Papa Tango, Victor India Julia. Victor India Juliette, boa tarde, corredor Axé, reporte através do Farol da Barra. Julia, reportará no Farol da Barra, quando possível, senhor, se possível, tem intenção de acender para o 025. É, prosseguir direto ou vai manter o litoral corredor Axé? Pode aprovar direto no 025. Então vai direto da presente, Cairu, subindo para 025. Muitíssimo grato, senhor. Solo Salvador, passarido 2230, está com 38 a bordo, autonomia de 3 horas e 51 minutos, alternando Salvador para o táxi. Táxi Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1286. Juliette e Alfa no ponto de espera, vai chamar torre 1286, 2230, passarido. 6741, coordena com a equipe de solo após a passagem do passarido da retaguarda, o senhor inicia no portão 7. Após o passarido, então puxa 6741. Bom dia, 3566, informação November, passou 170. 3566, chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, 1-0 no 1 ajuste. 1011, 1-0 no 1, desce para 4 mil, 3566. Sou eu, Serra Mais Fox, acionado, está pronto para o táxi. Serra Mais Fox, livre o táxi, sempre para ingresso na 1-7. Pegue, Mais Fox. Confirme o tráfego 3191? 3193, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, subida da El, transição Leda, após o fixo Bidev, curva à direita após a decolagem, pista 10. 5066 é o código transponder, 0935 é o controle. Autorizado Galeão, nível 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857. Colocando 0 na Dael, Lita. Responde 5066, controle de saída 3193, eu fixo após Leda, Bidev, ok? A Leda, Bidev, 3193. O hatch é para posicionar. Boa tarde. Dole Salvador, boa tarde, voo 1924 com informação November. 924, chegada a Mari, desse mantém a nível 050, vigilante. 050 na Mari, no 924. Salvador, web 76741, 137, 410, com 5 para o táxi. Fins alternado? Afirmo. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa 186, boa. Zero Uno, complete final ILS, torre 118.6. Boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, então é 001. 8001, chame passando externo, trem checado. Atingindo e mantendo 2.500 pés, o Índia Júlio. Gente, 2.500 e fome visual com local de pouso, Vitor e a Juliette. Amarelo, senhor. Posso ideal também. 8001 no check-train. Baixado, travado, externo. Tem livre pouso no, na 10, 130 graus, 14 nós. 8001. Vale, vigilância, acendendo para o 260. Bom dia, web 76741 aproximando o ponto de espera, visual coronave na final, pronto. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém, web 6741. Após o tráfego na final, web 76741 ali mantém na 10, após. Se é a Mike Fox, vai decolar da 35 mesmo? Ok, então estou autorizado o ingresso, informe alinhado e pronto na 35. 7, boa tarde, chegada a Amar, chame no ponto ideal de descida, vigilante. Está no ponto ideal de descida, senhor. Desça até 4 mil pés, ajuste 10, 11. 4 mil pés autorizado, reautorizado com ajuste 10, 11. 35487. Controle Webjet 6723, transferindo sem contato com o centro Recife. 7723, autorizada a descida até o 060, chegada a Mari, redução 250 nós, vigilância. 060, Mari, reduzindo 250 nós, informação November, Web 6723. pode confirmar o nosso número para pouso, por gentileza? Ok, vai reduzir aqui mais. Golo 924, redução para 220 nós. 220, 924. Time. Mantenha 2000 pés, autorizado LS X-Ray, ajuste 611, informe localizador. Para 2000, com 1011, autorizado LS X-Ray, reportar estabilizado, 941. Prossiga. Um minuto e meio para iniciar, você quer que te chama novamente para nova autorização? Por favor, chame novamente para novo suspeito. Azul 4089, copia. Azul 4089. Autorizado Vitória, NV de voo 360, via Peruísque 50. Subida da EL, transição Leda, após o fixo BDEV. Curva direita após a decolagem. 5063 é o código transponder, 1935 é o controle. Azul 4089, cotejamento correto, chama para prospecto estacionamento. Solo 8001, não devendo a sua escuta. Alô, 8001, na sua escuta. 861, prossiga táxi Alfa Kilo, ingresso próximo à esquerda, parte 3. 7 Kilo, parte 3, 8001, bom dia. Aliando na 35, pronto, serra mais foco. Sierra Mike Fox, 120 graus, 1-3 nós, autorizado a decolagem da 35. Vem iniciar a decolagem agora, Sierra Mike Fox. Olimpo 03, ponto de espera na hotel. Mantenha a posição, Olimpo 03. Entendo. Tava Zulu, controle, chame no ideal de descida, ajuste 1011, vigilância radar. Olha, é 8001, não poderia confirmar a posição do PAT 3 aqui para nós, por favor? 8, PAT 3, posição 8, PAT 3. 8, grato. 741 passa 1500 ao 340. 741, submetendo 340 da EL, vigilância. 340 da EL, ciente, 6741. Olimpo 03, autorizado cruzamento da pista no 028, reposte na Delta. Autorizado cruzamento, botará na Delta. Não pode voar da EL direto? Autorizado da EL. Obrigado. Da 3566, desça para 2000 pés, ajuste 1091, informe localizador livre LF. 2000 com 1011, reportaria estabilizado, 3566. Golo 924, redução para 200 nós. 200, 924. Valor Golo 328, ciente da November. 28 desse mantém o nível 060, chegada Mari, redução 250 mais. 060, Mari 250, 328. Quadrão de Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, 025, direto Feira de Santana.